Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com o seu Café Brasil. Mais um. Vai um cafezinho aí, Dona Maria? Pois é, hoje eu tô inspirado. Vou falar de trabalho. E abro com ninguém menos que George Bernard Shaw. As pessoas estão sempre culpando as circunstâncias pelo que elas são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que dão certo na vida são aquelas que, quando acordam, procuram pelas circunstâncias que desejam. Se não as encontram, elas as criam. E deve ser este o espírito de cada um de nós. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Recebo a cópia de um e-mail relatando o extravio de um telefone celular. Não conheço a pessoa que mandou, mas o nome da empresa está lá depois do arroba. Título do e-mail: perca do telefone celular do fulano de tal. Perca do celular. Primeiro vem a porrada ao ler perca. Depois vem a constatação de que essa pérola era título de um e-mail com o nome de uma empresa de um amigo meu. Não resisti. Liguei para o meu amigo. E a explicação foi uma demonstração de que estamos indo mesmo para algum buraco. Ah, a garota que escreveu o e-mail é uma terceirizada. Deixa pra lá, pobre menina. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Tão pobrezinha ela mora em um barracão. E todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais. Porque, pobre menino, eu te quero demais. Oi, você tá ouvindo Pobre Menina, versão de Lillian Wilson e Ed Wilson, para a música Hang On Sloopy. Quem gravou foram Gileno Osório Vanderlei de Azevedo e Silvia Lilia Barry Knapp. Ou simplesmente Leno e Lillian. O ano era 1966. Vive mal vestida em seu bairro avagar. Tem feito chorar. Como num conto de fada, nós vamos casar. Então toda tristeza vai acabar. Pobre menina, a terceirização virou desculpa para tudo. A terceirização é mais uma daquelas pérolas dos sistemas de administração, que tem mais de 50 anos de idade e que repentinamente ressurgem com um nome novo para solucionar velhos problemas. No caso em discussão, é o outsourcing. Nos compêndios administrativos, terceirização é definida como um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros, com os quais se estabelece uma relação de parceria, ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essenciais ao negócio em que atua. Bonito, né? O custo fixo de salários e benefícios transformado em despesa teoricamente variável e a estrutura administrativa reduzida. Brilhante. Mas, pensando bem, esse negócio de outsourcing não é novo não, né? Lembra quando você era garoto e aparecia o tintureiro? Terô papalava? Clarim, clam, clam, clarim, clam. Segunda-feira, logo de manhã cedinho, vai lá em casa um baixinho e eu corro pra atender. Eu abro a porta e ele todo prazenteiro num sorriso vai dizendo: garantida não, tintureiro. Segunda-feira, logo de manhã cedinho, vai lá em casa um baixinho e eu corro pra atender. Eu abro a porta e ele todo prazenteiro num sorriso vai dizendo: tintureiro, tem roupa para vá? Não, não, senhor. Tem carcha pra baixar? Não, não, senhor. Camisa pra engomar? Não, não, senhor. Tem mancha pra tirar? Não, não, senhor. Ele então logo agradece e seu caminho continua a seguir. Eu então fico a pensar o que vou mandar lavar se não tenho que vestir. Que delícia, você tá ouvindo um clássico composto pelos irmãos Odair e Osmir Perdigão e gravado em 1961 pela dupla Ouro e Prata. A dupla Ouro e Prata era formada por Miguel Ângelo Rogieri e Rubião de Oliveira, que se apresentavam como dupla R. Em uma das apresentações da dupla no rádio, o animador Vicente Leporassi, que não gostava do nome dupla R, sugeriu a troca. E no improviso, na hora da apresentação, anunciou: com vocês, a grande dupla Ouro e Prata, e o nome ficou. Sim, senhor, tintureiro garantido, não? Tinge roupa, tinge saia, tinge bruxa, não? Morei sogra, tintureiro, tinge roupa de preto, de rúdico, não? Sim, senhor, garantido, não? Tintureiro, segunda-feira, logo de manhã cedinho, vai lá em casa um baixinho e eu corro pra atender. Eu abro a porta e ele todo prazenteiro num sorriso vai dizendo: garantido não, tintureiro, tem roupa para vá? Não, não, senhor. Tem carcha pra baixar? Não, não, senhor. Camisa pra engomar? Não, não, senhor. Tem mancha pra tirar? Não, não, senhor. Ele então logo agradece e seu caminho continua a seguir. Eu então fico a pensar o que vou mandar lavar se não tenho que vestir. Cloringlon clan, cloringlon clan, cloringlon clan, cloringlon clan, cloringlon clan. Está num gojado. Terceirização é ótimo, mas como é que se contabiliza a perca, hein? Como é que se faz o outsourcing de uma área que contribui para construir ou destruir a imagem da empresa? Minha esposa ganhou em 90 dias 16 novos amigos. Tudo por ter adquirido um telefone celular Siemens. Comprou nas lojas americanas e 12 dias depois o aparelho parou de funcionar. A garantia de troca vencia em 7 dias e a instrução foi para ligar para a assistência técnica da Siemens. Evidentemente, terceirizada. Começou então uma epopeia de 3 meses e 16 interlocutores, com ligações telefônicas demoradas, deslocamentos para serviços terceirizados e assistência técnica, sumiço do aparelho dentro dos terceirizados e uma sucessão de desculpas e demonstrações de que o terceirizado não se importava com o problema. Simples e burocraticamente, repetia os textos padrão e dane-se o cliente. Café Brasil. Essa história do celular da minha esposa é familiar para você, hein? Neste caso foi Siemens, mas poderia ter sido qualquer outra empresa que decidiu delegar a terceiros a função mais importante de qualquer negócio: proporcionar inconveniência zero a seus clientes. Mas isso tem preço. Terceirização só faz sentido quando o terceiro tem mais tecnologia, conhecimentos ou processos melhores que os seus. Custos mais baixos não podem ser a medida principal nem preponderante, principalmente se houver pontos de contato com seus clientes, que precisam de gente com tesão para resolver problemas. Você hoje nem me vê. olhos meio teus. Não sei o que meus olhos têm. Eu sei. Os teus olhos necessitam dos óculos da ótica Fluminense. Olha o farol! Fala a verdade, você acha que dá para conseguir zero de inconveniência com aquela turma baratinha, simplesinha, terceirizada e que escreve perca? Não dá, né? Além disso, tem a natureza humana. Parceiros, parceiros, mas antes de defender o seu, vou defender o meu. Pronto. Eu vou receber e-mails indignados de dois tipos de gente. Primeiro, de linguistas ideologicamente estressados que me acusarão de preconceituoso contra o coitadinho que fala errado. Não perdam tempo, pois isso não é preconceito, é conceito mesmo. Depois, virão donos de empresas de serviços terceirizados, garantindo que são capazes de realizar um trabalho de qualidade. Pode ser, mas só acredito quando me provarem que dá para terceirizar tesão. E por falar em outsourcing, que tal ouvir uma música que fala desses nomes em inglês, hein? Eu conheci uma garota genial, americana com a calça Levi Strauss, com um gilete Coca-Cola e Chevrolet, Miami Beach, Jaqueline e chiclete. Daisy, my love. Daisy, my love. Daisy, depois de conhecer o carnaval, ficou com cara de uísque nacional, como pandeiro, Petrobras e Nescafé, caneta Bic, Três Fazendas e Pelé. Daisy, my love. Daisy, my love. Você tá ouvindo Daisy My Love, de Cledir Ramil com a banda gaúcha Os Almôndegas. Nesta música, Cledir trata da questão das palavras em inglês que invadem nosso vocabulário. Seu amor não é Daisy, mas Daisy. Se alguém disser que tu és Daisy, meu amor, eu digo... Se alguém disser que tu és Daisy no Brasil, eu digo Daisy, my love. Daisy, my love. E que tal agora, hein? Maristela Moura, com seu texto Acredite, a vida além do crachá. Ao fundo você ouvirá Machichado, de Henry Lentino, com o grupo porto-alegrense Camerata Brasileira. Ainda joga no time dos que acham que somente um emprego das 8 às 18 é que vale a pena e que fora desse modelo não há salvação, hein? Um emprego onde você adote o nome da empresa como seu sobrenome e ostente com orgulho o crachá, o uniforme ou a camisa que fizeram você vestir num daqueles seminários motivacionais, nem que seja uma camisa de força? Você acredita que se não for convidado para este banquete, a sua alma vai penar para sempre no purgatório da autogestão, da autonomia, do empreendedorismo e da liberdade de escolha? O sonho de consumo da geração dos nossos pais era passar no concurso de um famoso banco estatal e ficar lá até mofar. Até aposentar. Não contente com seu próprio sonho, alguns tentaram convencer os filhos a também dar continuidade ao seu ideal de vida. Como um esqueleto que teima em não ser enterrado. Ou como se a vida pudesse ser dirigida olhando apenas pelo espelho retrovisor. Salvai-me, Tom Jobim, da pobreza de espírito, da miséria moral, da mediocridade e da ignorância com diploma e MBA. O que dizer das pessoas que rompem com esse modelo mental, com esse padrão corrompido e ultrapassado de comportamento, hein? Que conseguem enxergar uma oportunidade onde a maioria não vê nada além de terra devastada, crise e apocalipse? A etimologia pode ajudar. Oportunus é uma palavra de origem latina que soma o prefixo ob, em direção a, mais portus, porto de mar. E era utilizada apenas para nomear os ventos mediterrâneos que moviam as velas dos barcos em viagens de ida e volta ao lar. Para os latinos, os ventos eram oportunos e levavam em direção aos bons portos. Mas nós podemos ir além e criar as oportunidades, não só esperar passiva ou reativamente que os ventos soprem. Criar significa agir e estar atento, desperto, consciente para ter a competência e a coragem de ir além do senso comum, do ordinário e alcançar o seu extraordinário. Me ocorre agora alguns modelos de quem rompeu com os limites do estabelecido, do que se acreditava ser a regra. E não é nenhuma coincidência que todos estejam voltados para o humor. Cada dia mais acredito que nada é tão sagrado quanto o riso, a graça, o bom humor, a brincadeira e a comédia. Como é bom ser funky, descer logo o corrente, e lá no metrô, sinto o char de alfinete. Como é bom ser punk, amanhã colar e a vovozinha no varal pendurar. É uma emoção sentir-se um maloqueiro, fazer Zé do Caixão parecer um pipoqueiro. Como é bom ser punk, comer toda uma jaca, entrar num coletivo, vomitar na catraca. Como é bom ser punk, só uma coisa me dói, esperar o apocalipse. Ah, você ouviu Como é Bom Ser Punk, de Carlos Melo, com o grupo paulistano Língua de Trapo. Como é bom ser punk, só uma coisa me dói, é esperar o apocalipse sendo office boy. Genial! Café Brasil! Muito bem, voltando a Maristela Moura. Ou a vida é lúdica ou ela não é. Inferno e céu são escolhas pessoais e não tem nenhuma localização geográfica, a não ser no terreno do nosso coração. Só para ficarem alguns que eu vi e conheço, mas é claro que deve haver muitos outros. É, Jogando no Quintal, Terça Insana, Tangos e Tragédias. Os gestores das três experiências, cada um com seu jeito, olharam em volta, não gostaram de nada do que viram, não se encaixaram no modelito pronto, standard, que o cenário mostrava. Acreditaram e investiram justamente em seu maior valor, a sua diferença. E ousaram criar o seu próprio espaço, com suas próprias regras. Ouviram seu próprio coração. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira tá, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira tá, e o coração tranquilo. Olha só, esse é Walter Rossiano Franco, o Walter Franco com seu Coração Tranquilo, lançada em seu disco Respire Fundo, de 1978. Walter Franco é considerado um dos transgressores da música popular brasileira por sua mistura estranha de ritmos e sons, uma espécie de concretismo na música. Não é fácil gostar dele, mas quando acerta... Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira tá, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira tá, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira tá, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter ouvir seu coração. Uma atitude simples, mas sempre poderosa. Pelo que sei, as iniciativas daqueles grupos de humor não só foram muitíssimo bem sucedidas, desdobrando-se em novos projetos, como estão completando anos de vida, cheios de vida nos anos. E mais importante de tudo, criaram novas oportunidades e espaços de trabalho, abrindo portas para outras pessoas verem que é possível ocupar outros espaços e colocar sua alegria a serviço da vida, delas e de quem assiste e participa. Esses exemplos são do universo cultural, mas tenha certeza, eles estão presentes em todos os setores. Pode acreditar, e eu falo de experiência própria, a atmosfera está carregada, superlotada, abarrotada de oportunidades prontas para serem aproveitadas. Uma verdadeira cornucópia. Ouse, inove, olhe além dos padrões mentais viciados, pare de se lamentar que não aguenta mais o que faz, vá além de si mesmo, supere-se. A estrada da vida é um palco, onde as cenas são todas reais. Muitos gozam e outros padecem, resgatando seus erros fatais. São pessoas igual a criança, e ainda não sabe o que faz. Quer aquilo que não alcança, quando alcança já não quer mais. É, você ouve Sepultura Larga, de Sulino e Roberto Stanganelli, um clássico sertanejo na voz de Sulino e Marroeiro. A dupla formou-se no final dos anos 1940, quando os dois componentes já tinham distintas carreiras artísticas. Até a morte de Marroeiro, em 1978, a dupla gravou vários discos com sucesso. Entre 78 e 82, Sulino foi presidente do júri dos festivais da Rádio Record. Foi também diretor artístico do setor de música sertaneja da gravadora RGE até 84. Em 87, Sulino foi um dos fundadores do ECAD. Além de compositor e cantor, escreveu diversas peças teatrais apresentadas com sucesso em diversos circos pelo Brasil. Também tem a mulher sem juízo, que seu lar ela não considera. O amor, o respeito e a decência, isso tudo pra ela já era. Ela esquece que todo marido, quando ama, respeita e venera. A riqueza maior para ele é o carinho da mulher sincera. E assim, ao som de Sulino e Marroeiro, que vamos terminando o Café Brasil de hoje. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na apresentação. No programa de hoje, tivemos a dupla Ouro e Prata, os Almôndegas, Walter Franco, Língua de Trapo, Maristela Moura, Sulino com Marroeiro, Leno e Lilian. Que salada, né? Gostou? Quer ouvir, hein? De novo? Quer gravar? Então visite www.lucianopires.com.br e clique no programa Café Brasil ou no blog Café Brasil. E para terminar de vez, uma frase deliciosa de autor desconhecido. Acredite naqueles que buscam a verdade. Duvide daqueles que encontram. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.